3178, solo 19, direita, solo 21. 3178, tá 3, vamos atrás. Autorizado Guarulhos, corrijo. Aracaju, nível 190, via rota do plano de voo. Vista na 0, primeira curva esquerda, subida Conde. O transponder 0263, o controle 199, decimal 35. Ok, estamos autorizados, Aracaju, no 90, a rota conforme o plano, decolação no 0 no perfil da Conde, primeira esquerda, 0263, 193, estamos no 03, o Oceaner 6224. Correto, cortão 3, chame pronto, 6224. Assim o faremos, obrigado. Para a pushback, acionamento azul 5001 no portão 9. Portão 9 autorizado, azul 5001. Ele puxa 5001. Paulo Salvador, uma boa noite, tá 3178, liberou? Tá 3178, taxi autorizado via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, tá 3178. Afirmo, 3178, apenas atento ao Embraer da Azul puxando no gate 9. Sim, 3178. Salvadoros 001 da Sul, 102 a bordo, 430, Ribeirão Preto, para o táxi. Ribeirão 01 após o 321 da TAM, autorizado até o ponto de espera, pistola 0 via Pátio Índia, torre 1895-1018, bom voo. Após passagem para a data, autorizado o táxi até o ponto de espera da torre 0, a torre. Afim, 1018 na Juiz. Comandante Gol 1723, aciona a identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés com ajuste no 018. Bonf, 1018, Gol. Esquadra autorizado, portão 3, Team Taxi. Será para o Taxi, 6224. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar turno 0, vento 1, 2, 0 graus, com meia dúzia de nós. E decolagem da 1, 0, 0, 0. Autorizado no ILS, pista 10, gol 1970. Gol 1970, chame a torre Salvador 118-95 e tambor posto. 1895, obrigado, gol 1970. Torre Salvador, boa noite. Gol 1970, estabilizado no ILS. Gol 970, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, na sua escuta, gol 970. Patrulha de Salvador, boa noite, gol 868, informação Bravo. Outro gol no 868, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Identifique na Mari 050, possibilidade voar no Itap. Autorizado, Itap. Obrigado. 120 graus, 612 de nós. Autorizado, pouso pistola 0, gol 1970. O 5001, contato radar, se for para o nível 360, autorizado Leda. Direto Leda, 360, 5001, obrigado. Matru, com POV de 105, 2 horas e 30, alternando Salvador. Chanel 6224, táxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera 1895, 1018. Bom voo. 18, ponto de espera 1895, 6224 graus, muito boa noite. Só curiosidade, daqui para Aracaju é quanto tempo de voo? Está dando 31 minutos. Ah, show de bola, valeu. Já, boa noite. Solo 970, direito no 2 do 1. Direito no 2 do 1, obrigado, Golo 970. Solo, Golo 970. Golo 970, táxi autorizado, Alfa. Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Golo 970. Alô, boa noite, voo 2198, assim que você é bravo, tá aqui de cidade, para Porto Seguro. Voo 2198. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Papá Sierra, nível de voo 340, via alto do plano de voo, pista 1 a 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, pós-Leda, DCT, 5126, o transponder controle 1199.35. Então, 1-0, no Xanaia 6224. Colando a distância, primeira curva direita, Nadael Leda. Após direto, Porto Seguro. Transponder 5126, ponto 1935, gol 2198. Correto, gol 2198, tinha pronto para o selecionamento. Mais gol 868. 868, número 1 na aproximação, mantenha a indicada, autorizada a final do ILS, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 8. 118, 2 mil, tem como número 1, bom, 868. Solo azul pro posto de estacionamento. O 2774, posto de estacionamento, parte 3. Autorizado acionamento, chame o táxi 2774. Está iniciando o 2774. Zero, 0001, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, 5001, boa noite. Meia 2 2 4, decolou 36, controle 1 9 3 5. 1935, boa noite, 6 2 2 4. Emite o localizador, número 2 na aproximação. Direita, 2 3 0. Emite o lock, número 2, 7 2 5. Oxana 6224, contato radar, saída Conde, suba para o nível 190. Para o 190, 6224. Chamação chegou 219. Cruzando agora 200, informação Bravo, na 3600, boa noite, identifique, vou em Itap, desça para o nível 050. Itap 050, obrigado, 3600. Táxi autorizado, tem a saída do parte 32774, reporte para ingressar no principal. Tem a saída do parte 32774. Sete, dois, três, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, aguarde o vetor final para o localizador. 2000, 1 0 no 8, guardando bom, 1 3 2 3. Sete, dois, três. Essa é uma navegação na proa de Duna, está agora a 10 milhas noroeste de Duna, autorizada final do ILS, informe estabilizado. Esquerda, Duna, formará estabilizado igual no 723. para o Tranque Seco 298, pelo menos 20 horas, apenas confirme para o B07. Confirme para o B, por favor. 07. Voo 2198, taxi autorizado até a ponte espera, pista na zero, via Pratt India, 2895-1018, bom voo. Pratt, ponte espera, 868. 868, completa final, Chimetô em Salvador, 118.95. 195, obrigado, boa noite. Espera da 90. Azul 2774, boa noite, autorizado LL, colapso no zero, Ventura 30 graus, meia dúzia de nós. Gente, a linha decola para o 02774. Confirme, não tem uma aeronave na final, não? 7 milhas. Ah, sim, 2774. Sorry, boa noite, igual no 868. Oi, Salvador, boa noite, o azul 4107 de Costa Brava, cruzando 2190. Azul 4107, boa noite, identifique-se, chegada mar e desça para o nível 060. Prossegue ao 060, 4107. Turno 723, reduza para aproximação, segue tráfego da companhia 5 milhas à sua frente. Completa final, Chimetô em Salvador, 118.95. 795 vai chamar gol no 723, é degrau. Foi Salvador, gol 1723, boa noite. Turno 723, boa noite, continua aproximação, guarda no pista livre. Corona 723. Corona 868, livre pouso, pista no zero, Ventura 30 graus, 159. Livre pouso, 868, tá bom. Azul 2774, decolou 43, chama o controle em 119, decimal 35, bom voo. 119-35, obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite, Voo 2198, quando sair da 10, tá pronto. Voo 2198, boa noite, mantenha a posição. Levantei. 80 na saída Coral 1 Alfa. 180 Coral 1 Alfa, Azul 2774. Boa noite, 68, solo 45, direito no 2-1-1. Direito no 2-1-1. Um 868. Salve, boa noite, levanta, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 868. Alfa Juliette 01, 868. Gol 1723, vento 130. Graus com 5 nós, livre pouso. Livre pouso, pista no 0, gol 1723. 0, está autorizado o final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, está livre da restrição da chegada. Afirmativo, descendo para 2.000, reportando estabilizado, 2198, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, com 2198. Outgol 1098, acionando a identificação, chegada MAR, desça para o nível 050, autorizado direto Itapê. Azul 4107, número 2 na aproximação, desça para 3.000 pés, o ajuste no 018. 723, solo 47, direito 211. Direita 211, 723. Prisma, eu fui 18, 4107. Voo no 723, livre táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 723. Decolagem, pista no 0. Seria decolagem, pista no 0, voo 3198. 6224. Confirme para controle. Oceanair 6224 para descida. Oceanair 6224 para descida, chame Aracaju na frequência 1203. Tem um serviço a radar encerrado a 7 milhas de Conde. 203, chamaremos. Obrigado, uma boa noite, boa semana. Confirma a indicada? É, 2509. Azul 4107, reduz a velocidade para 2209. 4107, inicia a redução 2209. 35. 6935, boa noite, eu com 9 ou 2198. Passarei 2224, aciona a identificação, autorizado o ITAP da presente, desça para o nível 060 no ideal. Voa ITAP no ideal, desce 060, passarei 2224. 9-35. Ai, perdão. Salvador, boa noite, voo 2198, na Delvia. Antigo 2198, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado o líder da presente. Para 340, autorizado líder, gol 2198. 4107, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. Via esquerda 030, limite ao localizador, azul 4107. Para o localizador, curva direita agora na proa 060, está autorizado a final do ILS, desça para 2.000 pés. Prossegue para 2.000 pés, curvando a direita para 060, intercepta o localizador, azul 4107. Sim, chegou a resposta. Rana 133, decimal 25, voo 2198. Existe 125, Rana 133, 135, voo 2198, boa noite. 600, completa a final do procedimento e chame a torre Salvador 11895. 1895, boa noite, senhor. Então, 3600, boa noite, livre pouso, pistola 0, ventura 30 graus, com medo de nós. Livre pouso, estamos tirando 0, então, 3600. Completa final, chame a torre Salvador 118, decimal 95. 295, azul 4107, querido. Maceió, conforme a rota do plano de voo, Rio 350. Pós-decolagem, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35. Torre 18, decimal 95, transponda 5163. 32224, autorizado a final do procedimento, feita para 2000, o ajuste na 018, informe estabilizado. DS2000, reportaria estabilizada, 2224, voa Duna então? Autorizado, Duna. Livre táxi, 4107, livre táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, é o portão 3600, obrigado. No 098, completa final, chame a torre em Salvador, 11895. 1895, obrigado, boa noite. 4107. Fala, Salvador, boa noite. 4107, chegando no foco, na sexta. Azul 4107, livre táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, autorizado, posição 09, azul 4107. Salvador, o voo 098, boa noite. Voo no 098, boa noite. Livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 179. Tem livre pouso no 0, voo 098. O 2774 está agora a meia dúzia de milha para Coral, serviço rodar encerrado, suba para o nível 180 e chame Ilhéus na frequência 1201. Vai chamar Ilhéus 201, azul 2774, obrigado, boa noite. Interceptor, teu 2 de julho, futuro 2 de julho, à vista. Sete, passarei 2224, completa final, chame a torre de Salvador, 118.95 e teu bomboso. 118.95. Solo 03, direita 1211. Direita 211, gol 1098. Torre de Salvador, passarela 2224. Passarela 2224, boa noite, continua a aproximação, guardando que está livre. 24. Alô Salvador, boa noite, é o gol 1098 na porta. Gol 1098, autorizado táxi via Alfa e Juliette, posição 03. Alfa e Juliette, ok. 0, 0, 0, 0. Passarei 2224, líquido pouso fixo no 0, vento 1 no 30 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 1-0, passarei 2224. Fechando a 6212, aciona a identificação, foi direto do ITAP e desce para o nível 050. O ajuste 1018. Pushback acionamento, posição 2, gol 1134. Gol 1134, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1134. Gol 1098, reautorizado agora até antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, aguarde a autorização para ingresso. Vai manter a posição antes da Juliette, gol Passarei 2224, solo 06, direita 1211. Direita 211, passarei 2. Paulo, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, avistado, livre táxi via Alfa, Kilo, posição 5, Lima do Parte 3. Alfa, Kilo, Lima, Parte 3, passarei 2. confirmar a posição do passarete? Posição 5 Lima do Pat 3. 5 Lima, não tem balizador aqui. Gente, eles vão chegar. Ok, aguardando o caso. Caso demore assim, mais do que uns 5 minutos, eu entro em contato, ok? Mas a princípio eles vão chegar aí. Para o táxi do 1134, temos 110 a bordo, 2 horas e 21 minutos de autonomia, alternando Natal, Serra Brava, Serra Gol. 2:21. Alternativa Serra Bravo, Serra Golf, repita o POB. 110 a bordo. 110, ciente, autorizado táxi via ponto de espera, via Índia. E Alfa no ponto de espera transferência. Voo no 134. Via Índia e Alfa no ponto de espera 4825, boa noite, boa semana a todos, voo no 134. 118, decimal 9, ciente. 118, decimal 9, ciente. Obrigado, voo no 1134. Voo no 098, reautorizado o ingresso para o 03. Autorizado ao 03, no 098. A 3152, boa noite, acendo identificação, desça a nível de voo 060, lua de SAP para chegar na Mari. Desce, desce ao 060, no perfil da Mari, 3152. Então, 3152, autorizado, voa ITAP. Ah, grato. Direto ITAP, 3152. Canem 6212, desça 2000 pés, ajustado 1098, Voituna. Autorizado, final do procedimento, ILS, que foi da pista 10, reposto no custo localizador. Gol 1134, decolou zona 4, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, boa noite, gol 1134. Controle Salvador, boa noite, voo 1134. Voo 1134, contato Orlando Decolagem, submantenha nível de voo 350. Após 2000, vou ir na proa de Jamo. Após 2000, vou na proa de Jamo, voo 1134. Autoriza voar direto Maceió para o gol 1134. O 1134 aguarde coordenação. Guardando. Tan 3152, desça até 3 mil pés ajustado 1018. 3 mil pés ajustado 1018, até 3152. No 134, autorizado voar direto Maceió. Muito obrigado, voando direto Maceió, gol no 134.